sou eu mesmo o trocado, o emissário sem cartas nem credenciais, o palhaço sem riso, o bobo com grande fato de outro. Sou eu mesmo a charada sincopada que ninguém da roda decifra nos serões da província. Quanto fui, quanto não fui, tudo isso eu sou. Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma. Quanto amei ou deixei de amar, é a mesma saudade em mim. Sou eu mesmo a charada sincopada que ninguém da roda decifra nos serões da província.